pão, pão, pão de queijo. Pão, pão, pão, pão, pão de queijo. Pão, pão, pão, pão, pão de queijo. Parabéns, vocês estão aqui na seleção do Mosqueteiro. E eu tô aqui com ele, que é um jogador de futebol, Gabriel Góes. Olá, meu querido ouvinte, você está escutando mais um Mosqueteiro. Não, você tem que fazer uma piadinha aí qualquer pra animar a galera. É, caralho. Piadinha, piadista que é o Diogo, tio. Tal qual um palhaço, você tem que fazer uma piadinha aí pra salvar a semana da galera. Ah, e também tem com ele o Diogo Herbert. Cara, eu tenho que falar uma coisa bem tranquila pra vocês, que é o seguinte. A gente esqueceu desse desafio semana passada, que era pra gravar o ouvinte gritando a musiquinha do Michael Jackson e ver a reação das pessoas. Mas fica aí, a quarentena vai ser longa, dá pra lançar esse novo desafio. Dá. Porém, o que eu quero conversar com vocês aqui, nobres amigos, nessa abertura, é o quê? Como tá a quarentena, corona veio pra ficar, já era, faz parte das nossas vidas e da nossa história, tá rolando muito cancelamento de, não só de pessoas e ideias na internet, mas de eventos que iam acontecer. No mundo dos joguinhos aí, nós tivemos a E3 cancelada. A Olimpíada, que é um eventinho aí relacionado ao esporte, Fórmula 1. Cancelada e vai ser jogada pra, sem data definida. A Comic Con também, né? Foi cancelada essa semana. É, Comic Con, mano. E a Comic Con era lá na frente, né? Que mês que era, Gabriel? É em julho, né? Julho, pô, então, tava assim, parece que tá mó distante e os caras já falaram, ó, gente, quem tiver, vai que tem alguém planejando aí de bobeira, caçando o que fazer na quarentena. Planejando ir pra Comic Con, já nem compra passagem, porque não vai rolar. E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês... Tem algum evento que vocês planejavam, estavam ansiosos e tal, acompanhar, que vai afetar? E se vocês querem que... Tipo assim, a E3 não vai ter, mas eu quero assistir E3 online, sei lá. Alguma coisa que vocês planejavam consumir e vai ser um consumo diferente graças ao corona. Cara, eu tava querendo muito ir no show do A-Ha, que tá marcado pra algumas cidades, assim, do Brasil, inclusive Belo Horizonte. Mas ninguém falou nada, mas eu acho que não vai rolar não, tá ligado? Eu acho que não vai ter. E aí tem um monte de coisa que tá convergindo meio que pra isso, né? Por exemplo, eu sou fã de Fórmula 1. E dos anos que não tá rolando e tudo. Algumas alternativas eu tô achando interessantes, por exemplo. A própria Fórmula 1 tá pegando os pilotos e tá botando os caras pra fazer a competição no videogame, tá ligado? Claro que é de zoeira. Não vale ponto. Eu achei fora nem isso daí. Nada, mas é entretenimento, foda, né, cara? Por mais que não seja a disputa, o esporte, é um entretenimento. Os caras estão ali disputando e a galera vai assistir. No futebol, os caras estão muito querendo voltar a ter o jogo, mesmo que seja sem público, né? Os caras estão correndo muito atrás disso acontecer, né? Então, mano, o Evandro tinha até comentado esse bagulho. Ô, Diogo, eu tinha comprado o ingresso pra São Paulo e River Plate na Libertadores, tá ligado? Era uma noite de quarta-feira e eu já tinha comprado o ingresso. Só que aí, eles, tipo, literalmente cancelaram o futebol, tipo, uns 3 dias antes. Acho que no domingo falaram, velho, quarta-feira não vai ter jogo. Aí, caralho, que horrível, o estorno do jogo no cartão, né, mano? Ah, mas, porra. Okay. É o estorno que você fica triste em receber, né? Exatamente, mano. Eu queria ter assistido essa porra de jogo. Agora sabe-se lá quando vai voltar a Libertadores. Mas e você, Evandro? Você tem? Você tinha alguma coisa que você tinha combinado? Um evento que eu, porra, tava esperando. Esse era o ano o quê? O ano da Olimpíada. Principalmente porque ia ser no Japão, a gente gosta de game, e a abertura sempre é mó legal assistir a abertura da Olimpíada e tudo mais, essa celebração do esporte é o momento onde a gente, mano, foda-se o que seja, se for para o ímpar, o brasileiro tá disputando quinto lugar na Olimpíada, você vai parar pra assistir e torcer, porque sim, tá ligado? Eu lembro, não sei se vocês lembram na abertura da outra Olimpíada, o cara de Tonga, que viralizou na abertura, que ele entrou sem camiseta... E todo besuntado de óleo, tá ligado? E aí sempre tem esses personagens. Azeite sempre tem personagens na Olimpíada. Azeite de dendê. Sempre tem. Coloca aí pra você ver. Escreve Tonga Olimpíadas no Google Imagens. Tá na capa, amigo ouvinte, pra você ver a foto desse belíssimo rapaz. Olha o tamanho da Tonga, hein? Tonga ele entrou, então. Caralho. Ele entrou com a Tonga, com a roupinha típica de lá, que era tipo um saiote e tal, com a bandeira. E, mano, eu lembro que, caralho, olha lá o cara de Tonga, que foda. E é um momento onde a gente tem a oportunidade de conhecer outras culturas e tudo mais. E aí, mano, simplesmente não vai ter, tá ligado? Tipo assim, não dá pra gente fazer outra coisa pra substituir esse momento que seria ter as Olimpíadas. Pra você ter uma ideia, a gente tá gravando aqui no dia que tá rolando aquele One World, que é o Together at Home, a live que tem Alanis Morissette, Billie Eilish, é o Chris Martin do Coldplay, Ed Vedder do Pearl Jam, Elton John... Rolling Stones, Paul McCartney e tal. Isso foi muito falado durante muito tempo, essa live que tá rolando durante todo o dia, né? você tá, pensa pra você ver, a gente tá vendo esses grandes artistas da história da música fazendo live de casa e tal. Você imagina do que deve estar sendo pro músico que toca em barzinho nas cidades, né? Que é foda, porque o cara, o único dinheiro que tem pro cara ganhar, e até pra quem faz stand-up, essas paradas que trabalham com o público em bar e tudo, imagina o cara que ele depende lá daqueles 150, 200 reais que ele ganha pro final de semana que ele toca, e não pode mais tocar, porque tá tudo fechado, tá ligado? Acaba se tornando, tipo, é tipo um freela, né, mano? O cara não pode fazer o freela dele, que ele dependia. É. Pra... E no mundo do cinema, cancelaram vários filmes também, né? Tem algum que vocês estavam esperando? Eu acho que pra Disney acabou o ano, cara. Eu não acho que a Disney vai investir esse ano já, tá ligado? Os cinemas, eles vão... E, inclusive, eu tava vendo as notícias que a Disney tá meio quebrada por conta disso, porque a Disney não é só cinema, né? Tem os parques temáticos também que não podem abrir, coisas nesse sentido. Os caras estão pegando empréstimo atrás de empréstimo e tal. Que loucura, né? Não sei, assim, eu não tava esperando. Eu sou meio ruim de cinema. Tinha algum filme que vocês estavam esperando rolar? Cara, eu tava esperando aquele filme lá da Marvel, tá ligado? Quer dizer, não é muito da Marvel, tá ligado? Mas era Super-Homem. Dos Novos Mutantes. Vocês já ouviram falar desse filme? Ia ser, tipo, com alguns mutantes, tipo, do X-Men, do meio universo terror, dos X-Men. Né? É, exatamente. Esse filme já vinha sido adiado, mano, há uns 2 anos. Ele já foi adiado 2 vezes, tá ligado? E ele realmente ia ser lançado dia 1 ou 2 de abril. Só que agora realmente vai ser adiado de novo e não tem a previsão, mano. É desesperador, tá ligado? Acho que esse filme loucura, nunca, né, vai ser lançado, parece. É, e rolou todo um esforço de marketing, divulgação, trailer e tudo mais. Tava na berola pra sair. E aí falaram, não, gente, dá uma segurada aí. Aquele próprio Lugar Silencioso também, que o primeiro foi muito bom. O 2. Tava, né, pra sair, tipo, sei lá, 2 semanas à frente, antes de estourar tudo, ia sair. Aí pararam e não. Não vai ter, não. Então, tipo assim, o foda é que nessa época é meio até difícil de esperar alguma coisa, né? Ficar ansioso por alguma coisa, porque a gente sabe o quão importante é o entretenimento e ocupar a cabeça, dar risada e tudo mais, se divertir nesses mundos fantasiosos, mas é um momento que é meio fora se parar pra se preocupar com isso, né? Ficar ansioso, igual quando rolou a época do Vingadores Ultimato, nossa, tá ligado? A gente ficou 1 mês falando nisso, foi o último grande evento de cultura pop. Eu tô aqui no site, por coincidência, o site do Omelete, eles estão falando tudo que já foi cancelado na cultura pop por causa do coronavírus. Aí, ó, não tem mais 007 Sem Tempo Pra Morrer, as filmagens do Missão Impossível 7, turnê do BTS, a Comic Con de Seattle, que é a maior, né? Que é a Comic Con, né? Ué, não é Falcão Diego, e o Soldado Invernal, gravações. Comic Con boa é San Diego, Diogo, você tá doido? É San Diego? É San Aquele Diego, Coachella, tá ligado? Aquele Coachella também não vai ter, turnê do Pearl Jam. Caralho, Velozes e Furiosos 9, mas também assim, ninguém não espera. É foda-se, né? Quer dizer... turnê da Avril Lavigne, e ó, e turnê da Avril Lavigne é bom, porque você vai tirar foto com ela fica 10 metros de distância de você, né? Diogo, sabe que música de Avril Lavigne vai cantar? Você ouviu. Você ouviu. Avril Lavigne. Não, Heaven's Door. MP3. Ponto MP3. Enfim, é isso aí, vamos esperar passar e, cara, cancelou, não tem o que fazer, senta e chora e conforme voltarem aí novos eventos, a gente achar legal, a gente tem o quadro de indicações no final do programa que a gente pode indicar quando as coisas voltarem o que as pessoas podem consumir e tudo mais. Boa! Os cinemas estão meio que correndo atrás disso, né? Eles estão de olho, tipo assim, será que volta? Será que fica um sentado e pula 2 cadeiras, 3 cadeiras e vem outro e senta e tudo? Eles estão tentando correr atrás do prejuízo, né? Mas eu acho que por agora é meio complicado de rolar. Eu acho que no finalzinho da pandemia, Diogo, depois que, tipo assim, depois que as coisas, entre aspas, normalizarem, tipo uns 2, 3 meses, eu acho sim que o futebol vai voltar, porém eu acho que vai ser sem público, e eu acho que o cinema vai ter uma parada dessa aí. Eu acho que as pegadas vão acontecer tudo com o público reduzido, viu, velho? Eu acho que é algo que vai acontecer. Eu acho que o futebol tinha que voltar, mas voltar sem bola, e o cinema voltar, mas voltar sem tela. Voltar sem cinema, só com pipoca. Os caras ir lá, trocar uma ideia e comer pipoca. E sair chorando, emocionado. Não, é quanto tempo que não vê a pessoa, né? No cinema funciona muito isso aí que o Gabriel sugeriu. Por exemplo, a sala tem 200 lugares, os caras só vendem 100, e aí é alternado pulando, um pulando, tem uma pessoa, não tem, tem uma pessoa, não tem. Agora no futebol é impossível fazer isso, mano. Porque vagabundo não vai respeitar nem que a porra. Não sei o que tem. É verdade. Tipo assim, sei lá, 10 mil torcedores, 10 mil policiais, tá ligado? Pra tomar conta. É, os caras não tão respeitando porra nenhuma, né? Brasileiro é isso aí. Mas aí, uma empresa que se beneficiou de certa forma, né? Foi tipo a Netflix, porque, mano, não tem mais a concorrência do cinema, que era a grande concorrência, né? Agora, mano, o pessoal não tem outra alternativa a não ser ficar em casa e escolher seu filme lá. É, essas paradas que não dependem de presença, né? O podcast também eu acho que vai crescer muito por causa disso, viu, brother? Que a gente continua gravando aqui de boa, tá ligado? Cada um de sua casa, eu na casa do Gabriel. Teríamos novamente uma edição dele, Diogo, 2020, o ano do podcast no Brasil? Pode ser, hein? Por meio da tragédia, hein? Deus me livre, cara. Não, não, mano. Podcast é bom sempre, galera. Ter bom e ter bom ruim. Na alegria e na tristeza, o podcast é bom. Eu quero ter uma gatinha chamada Panda. Meu Deus. Porque aí a pandemia... Ai, humor e piadas. E nesse... Vai, combo de bordões. Vai, Gabriel, manda o seu. Mano, acho que eu vou roubar o você. Combo de todos. Combo de todos os bordões da história. Você ouviu? Humor e piadas. Now we're gonna have Joker no palhaço. Joker no palhaço. Humor e piadas. Desenho lasanha ponto JPEG. Vai, bora para as notícias, que ele está muito louco. Diogo, o que temos aí hoje? Pois é, rapaz, e nesse clima de coronavírus, as coisas mais comuns e normais acontecem no nosso planeta. Uma delas, isso aqui acontece em qualquer esquina. Tem certeza que o Evandro viu isso aí, ó, no prédio dele aconteceu. Aqui, um suspeito de furto é amarrado em poste pela população em cidade da região. Meu Deus, amarraram o brother, velho. Os Vingadores tá como? A Liga da Justiça olha, tá como? Em cidade da região. Que região? Que região, Diogo? E a Liga da, né, a Liga da Justiça lá é tipo aqueles caras do... Vai, prefeito. Como é que chama aquele trem? Carreta Furacão, tá ligado? Cara, né? Você já esqueceu da Carreta Furacão? Como eu esqueço de tudo, cara. E aí o que acontece? Moradores do Jardim Campo Verde, em Limeira, São Paulo... amarraram um homem que é tido como suspeito por vários furtos no bairro. Os caras falaram o seguinte, meu brother, fica aí. Aí a polícia militar chegou e tudo, né, lá na rua Pascoal Abdala. O homem de 31 anos estava amarrado ao poste, né? Aí o pessoal falou assim, rapaz, esse cara entrou aí na construção aí. E aí, todo dia tá entrando gente aí. Os caras não souberam o que fazer, pegaram o cara amarrado no poste, brother. Que loucura, velho. Diogo, isso aí foi o forniquendo Stan Lee que já plantou em nossas mentes. Porque quando ele escreveu o Homem-Aranha, né, o que aconteceu? O Homem-Aranha catava os bandidos lá e deixava amarrado na teia, tá ligado? No poste. É, isso mesmo. Cara, mas sabe o que é foda? No jogo tipo, tem assim, isso, no jogo do Homem-Aranha do Play 4 tem isso. Por isso. Mas é aquele lance que fazer justiça com as próprias mãos é foda, porque nunca é a solução, né? Por exemplo, quem já ficou sem namorar por algum tempo sabe muito bem o que é fazer justiça com as mãos. Eu não esperava essa, mano. Tá ligado? Essa construção. É. Não, e outra, esse cara, ele com certeza ele deve frequentar a igreja, viu, Evandro? Por quê, Diogo? Tá amarrado em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Eu faço piada mesmo, vocês vivem me dando corda. Diogo, sabe quem fez justiça com as próprias mãos? Quem? A empreiteira que construiu o sei lá, onde que é julgado as coisas. No júri? Justiça. Não, o cartório. Qual o nome do lugar que tem o julgamento? Deve ser júri. Na sala da justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Sala de justiça, a empreiteira que criou a sala da justiça. Faz justiça com as próprias mãos. É isso mesmo. Aliás, a última vez que eu vi a justiça mesmo ser feita no Brasil foi quando eles pegaram aquele cara, né? O José Bosta, ele conseguiu na justiça o direito dele mudar o nome, vocês viram? Zé Bosta? É. Hoje em dia ele se chama João Bosta. O lugar que faz o julgamento chama Tribunal, seus animais. Tribunal. Ah, é verdade. Júri. Ordem no tribunal! Exatamente. Mas que loucura, amarraram o brother, velho. Aí, tipo assim... E o que, que é isso que amarraram ele? Que isso... Numa situação dessas, o que, que vocês fariam? Vocês partiriam pro soco e ajudariam a amarrar? Cara, mas é vocês foda. Vocês ficariam... É difícil, sabe? É difícil de falar, porque... Tipo depende, assim, quando você vê de longe... Quando você vê de longe, você fala assim... Caralho, velho, será... Nossa, como que eu agiria? Mas imagina você tá passando do lado e um brother faz uma parada com algum dos seus, tá ligado? É foda de julgar. Uma velhinha. Rouba a velhinha na sua frente. O que vocês fariam? Vocês são esses caras reativos, assim, de caralho, e faz uma parada assim? Ou vocês são meio que, quando acontece uma parada muito louca na frente de vocês, vocês geralmente ficam meio... Caralho, fica meio quieto. Como é que vocês reagem? Então, eu raramente fico quieto. Nem fudendo. Nem pulo mano, do trem. Mano, põe ranges virtual, Gabriel. Caralho. Como é que você faz, Evandro? Não, mas eu também não sou o cara que vai ser o primeiro a partir pra cima. Ah, você empurra o outro, só que eu agito pra caralho, tá ligado? Vai lá. É. Cara, gente, olha lá, o maluco... Tá ligado? Eu tô contando com a gasolina embaixo do braço, em qualquer situação. Nessa situação aí, se eu vejo o maluco roubando a velha, eu não vou correr atrás dele pra apartar. Mas eu vou gritar e ajudar, e se alguém Mano, não sei, mas quieto correr. Não fico também, não. Mano, eu sou muito esquentado, eu tenho um sério problema, mano. O Gabriel que corre atrás do bandido no trem, tá ligado? Caralho, eu não consigo me controlar, mano. Eu não consigo me controlar. Então? Não, tipo assim, eu sei que isso é perigoso, sei que, tipo assim, não façam isso, tá ligado? Se um dia você for assaltado, mano, não reage, não faça nada, é o ideal. O problema é que eu não sei, mano. Tipo assim, parece que sobe o sangue da cara. Até no trânsito, mano. Caralho, velho. Mano, o outro, eu tinha um antigo carro, que é o mesmo modelo que eu tenho hoje em dia, que é um Honda Fit, que é um carro bonzinho e tal. Aí o carro, um dia eu tava voltando na casa da minha namorada, peguei uma puta enchente, arrebentei o carro, nossa, deu PT. Aí eu tive que acionar o glorioso seguro, por sorte o seguro cobriu. Não, calma, mas tipo, de entrar água assim enquanto você tava dirigindo, o desespero não chegou? Entrou na água, entrou na altura de dentro, assim, do assoalho. Meu Deus. Deu aquela molhadinha nos... Não, mas eu fui burro também, confesso. Porque a seguradora nunca escute isso. Mas eu falei, dá pra passar, galera, é tudo nosso. É. Só passar devagarinho. Fundiu o motor, mano, que fez um buraco tamanho da bola de futebol. Nossa. Aí, mas onde eu quero chegar com essa história? Enfim, o carro do PT, estourou o motor. O carro era, sei lá, 25 mil o preço de tabela. Se fosse consertar, ia ficar 22. Oxi. Aí o cara da mecânica falou, chefe, relaxa com esse carro aí que a sua seguradora vai te pagar uma franquia inteira. Aí a seguradora pagou o valor total, fui lá, comprei um novo. Aí, comprei um novo, né? Comprei o mesmo modelo do que eu tinha. Aí, na semana que eu peguei o carro novo, tipo, mano, eu fiquei um mês e meio sem carro. Você falou, dá pra passar, agora dá. Foi isso mesmo? Não, calma. Fui, na mesma semana que eu tava com o carro novo, fui levar minha namorada embora, tô na volta, mó fome da porra, domingo à noite, falei, porra, passar ali e comprar espirrinha, né? Tinha um lugar que eu sempre comprava uma lanchonete perto na volta da casa dela. Estacionei o carro de um lado da rua, atravessei, tava de fone, ouvindo o podcast. Atravessei, fui lá, comprei minhas espirrinhas e a minha intenção era voltar pro carro e voltar pra casa comendo minhas espirrinhas e terminando de ouvir o podcast. Olha que eu entro no carro, travo o vidro elétrico e pego o celular pra colocar o GPS, que era longe pra caralho que ela morava. E eu nem sabia o caminho de volta decorado. Vem os caras roubar o carro, malandro, os bandidinhos. Caralho. Batendo pra caralho no vidro assim. Vai, desce, perdeu um assalto. Eu olhei pra eles, lembrei do meu um mês e meio sem carro. É, porque choras, Paul Walker. Mano, sair cantando pneu, é que nem o Gabriel falou. Não é o recomendado. Podia ter tomado a parte de pipoca e nem tá aqui contando essa história. Mas, mano, eu saí Velozes e Furiosos num jeito, maluco. E eu saí de ré, porque eu tava estacionado, tipo, saí da rua e subi na calçada. Não é que eu saí de frente. Eu sei que eu olhei pro lado, os malucos gritando, eu nem percebi se tava armado ou não. E era escuro pra caralho o lugar que eu tava, mano. Aí eu saí cantando pneu e foda-se. Aí nessa hora eu falei, caralho, mano, por isso que os caras votam no Bolsonaro, essa porra. Mano, eu lembro, eu lembro desse dia, tio. Eu lembro que ele chegou falando no grupo, mano. Nossa, então, viado. Foi foda, mano. Por isso que eu falo, tipo assim, a gente olhando a notícia do cara amarrado aqui agora e comentando, a gente fala, porra, eu faria isso, eu faria aquilo, não sei o quê. Mas só dá pra saber quando acontece, mano. É foda. É que é verdade mesmo, cara. E assim, a gente tem que recomendar não fazer, na verdade, né? Exato. Mas só quem passa por essas paradas é que sabe a loucura que é na hora, o sangue esquenta na hora, né? Porque, tipo assim, eu acho que se for comigo, por exemplo, lance do carro, se for comigo, eu sou meio cuzão, assim. Eu acho que eu, sei lá, descia do carro, eu acho, de medo, tá ligado? Mas se é com alguém que eu gosto, vixi, eu não me... Dá o blackout. Não, mas aí que tá, hora, eu tenho certeza, Gabriel, que se eu tivesse com alguém, eu não teria tido a reação que eu tive. Podia ser quem fosse, tá ligado? Não precisava nem ser alguém próximo. Eu ia falar, caralho, e se eu sair correndo aqui, os caras picam a bala, a pessoa toma um tiro. Eu vou viver com essa de nego ali, tomou tiro ou morreu por minha causa? É, mas eu pensei numa outra ideia, tipo assim, se o cara faz alguma coisa com alguém, tá ligado? Tipo assim, eu vou dizer que eu tô com a minha mãe e um cara bate nela na rua, uma parada assim, meio extrema assim, tá ligado? Aí, tipo foda-se, assim, aí foda-se. Dá o blackout na hora, tá ligado? Dá o blackout na hora e cara, você só abre a luz quando você já fez a bosta, tá ligado? Nossa, eu acho que é mais ou menos assim. Caralho. É, momento filosófico. Que louco. O que você faria? Novo desafio. Fazer um desafio disso aí. O que você faria nessa situação? Ó, Gabriel, você tem uma situação do que você faria aí, caso você fosse um governador do Maranhão? Pô, mano, não. Essa foi massa. Essa notícia merece aplausos, porque, véi, a operação de guerra no Maranhão para driblar a receita e ter respiradores. O que acontece? Mano, bom demais, mano. Que história os cara maravilhosa. Do... O cara até... Eles até colocaram aqui na notícia. Já passava de uma hora de segunda-feira quando um paciente diagnosticado com o novo coronavírus foi entubado em um respirador artificial no centro lá. Médico. O procedimento foi motivo de aplausos por parte dos médicos e enfermeiros. Eles conseguiram ajudar esse cara, tipo assim, 4 horas antes... por causa que a encomenda com máscara e respiradores que eles tinham feito chegou 4 horas antes, velho. E olha o que os caras fizeram. Será que tava precisando ou não? Então, lá no Maranhão, o sistema de saúde do Maranhão, que pelo que os caras estão falando na notícia, é um dos mais carentes, né? E, mano, lá tá. O sistema de saúde lá tava prestes a colapsar. Aí o que acontece? O governo do Maranhão tentou fazer uma compra, não deu certo, tentou fazer outra, não deu certo. Não, mas explica por que não deu certo, calma. Então, os caras tava tentando fazer. Na primeira compra não deu certo. Porque meio que o governo federal barrou, tá ligado? Por causa desse problema. Os caras estão interceptando, né? Tá acontecendo aqui em Montes Claros, sabia? Moderna, mano. Não, aqui em Montes Claros, Evandro, aconteceu. Os caras aqui, o pessoal da Secretaria de Saúde, tentou buscar respirador e teste. Teste também tá rolando nos testes. Caralho, do coronavírus. Sim. Que os caras, eles pedem o teste, aí vem um outro país, e país mesmo, que são pedidos mundiais, assim. Aí, tipo assim, uma cidade igual Montes Claros, tem 500 mil habitantes, faz o pedido, e vem um país gigante e pede na frente. Então tem países interceptando. Não, pro ouvinte entender melhor, é tipo assim, quando você compra alguma coisa da China, não para em Curitiba, e pode ser que fique por lá mesmo. Tá ligado? É. Não. Imagina isso em escala mundial, com respiradores e máscaras, coisas essenciais, pra que a saúde todo mundo tá procurando. Exato, porque, tipo assim, sei lá, o cara compra da China, aí pra chegar no Brasil, que foi o que aconteceu no caso do Maranhão aí, tem que passar pelos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos chega lá na alfândega deles e falou: como assim? Respiradores e máscaras pro Maranhão lá no Brasil? Vocês estão ficando loucos, né, caralho? Olha como é que tá Nova York aqui. Vamos oferecer 3 vezes mais, tá ligado, do valor. Aí os caras pagam a multa, sei lá qual é o processo legal disso, mas enfim, eles podem fazer isso, tanto que estão fazendo. E aí os caras não conseguem comprar, mano. Tipo assim, o cara, nego paga, compra o contrato, pede antes, não sei o quê. E a parada não chega, porque tá parando de alfândega. Tá acontecendo mesmo. E aí qual foi, Gabriel? A brasileirice, o jeitinho brasileiro da galera do Maranhão. Genial, velho. Genial. É, como você falou, a primeira vez os Estados Unidos comprou, da segunda vez ficou, parece que preso no próprio Brasil, na própria merda da alfândega, tá ligado? Então, aí, da terceira provavelmente vez... passou por São Paulo, sei lá, algum estado maior. É. Aí da terceira vez os caras falaram, mano, na moral, não tá dando. Os empresários locais se juntaram, tá ligado? Com doações que foram de até de, tipo, R$1.000 até R$1.000.000 e ajudaram o governo local. E, mano, os caras fizeram, tipo, literalmente uma operação de guerra, velho. Eles compraram. Parece filme, tá ligado? 12 Homens e um Segredo. Sim, caralho. Essa porra vai chegar aqui sem mim, que a gente tem que inventar uma história louca aí. Então, eles driblaram, falaram, mano, essa porra, os caras lá nos Estados Unidos estão comprando, então não vamos parar essa porra lá, não. Aí, tipo assim, parece que eles fretaram um avião, tá ligado? E levaram pra Etiópia, depois o aeroporto de Guarulhos, tá ligado? E depois até o Maranhão, mano. Sensacional, velho. É, porque na África não tá tendo essa fiscalização tão rígida quanto em outros locais. Aí os caras falaram, mano, e se a gente mandar pra África e depois de lá mandar pra São Paulo? Mano. E aí foi isso, mandou pra Etiópia, né? Estou... Etiópia veio pra São Paulo. Mano, Stonks, tá de parabéns. Aliás, pensando nisso aqui, quais que foram os melhores, vocês como brasileiros que são, quais foram os melhores dibres que vocês já deram na vida? Por exemplo, eu tava lembrando, já cansei de fazer isso. Na época de faculdade, tinha trabalho pra entregar por e-mail e tal. Sabe quando você não fez? Tá? Você não esqueceu, não fez e tal. Uhum. E aí, o que eu fazia? Eu pegava lá, copiava o cabeçalho de algum e-mail qualquer, colava num novo e-mail e colocava lá... Sabe aquele ENC de encaminhado? Lá em cima, lá? ENC e tal. E aí, embaixo, eu colocava os dados, como se eu tivesse enviado um e-mail pro professor. Meu nome, o nome dele. Inventava um horário e tal, né? Aí, isso embaixo. E aí, em cima, eu escrevia bem assim... Ah, então, professor, tô encaminhando de novo aqui, caso você não tenha visto e tal. Aí o professor respondia assim... Beleza, Diogo, eu realmente não tinha visto, não. E aceitava depois o prazo, tá ligado? Cansei de fazer. Caiu no conto do Enk. Vocês têm algum dibre assim que vocês fizeram na vida? Mano, eu fiz... Não, quer dizer, talvez seja ilegal, mas enfim, não tem nada, tamo aí. Então, pra caralho, isso daí sabe aonde? No processo quando eu comprei meu apartamento. Putz! Porque era assim... Alô, Triplex. Eu precisava mandar uma porrada de documento... Caralho, né? Porque choras, Luiz Inácio? O Triplex cheio das fraudes, né? Mas era assim, eu fiz consórcio, né? E o consórcio é vender a alma pro diabo, mano. Gerador de o CPF. Banco, literalmente, manja aquela piada assim de falar, caralho, pediram até o tipo sanguíneo? Tá porra. No meu caso, pediram, tá ligado? Porque eu tive que fazer um seguro de saúde lá, falando, ó, se morrer alguém tem que pagar, maluco. E caralho. Aí pediram meu tipo sanguíneo. Mas, mano, o banco pede muito documento, quando você vai fazer um consórcio. E aí, o que que rolava? Era um monte de documento que eu não tinha em mãos até então, porque tinha muita certidão da prefeitura, tanto minha quanto da galera do apartamento que eu queria comprar, da proprietária antiga e tudo mais. E aí, algumas dessas certidões que eles pediam da prefeitura venciam, tinha um prazo só de 30 dias. E aí o processo de aprovação de todos os meus documentos do consórcio levou mais de 30 dias. Uhum. Aí, por exemplo, a menina do banco mandou, você precisa desse documento aqui. Mano, era 3 folhas e meia só de relação de documento. Caralho. Tipo assim, cada linha era uma coisa. Minha, do vendedor e sobre o imóvel. Aí eu falei, beleza, vamos atrás dessa porra aí. Certidão negativa de não sei o quê, 1000 paradas. Aí, mandei os que eu tinha e falei, ó, vou atrás do resto, assim, conforme eu for conseguindo, eu te mando. Só que aí tinha coisa que a prefeitura demorava 15 dias pra liberar, 20 dias, aí o banco levorava mais 10 dias, não sei o quê. Aí, quando passou o primeiro mês, eu não tinha entrego tudo ainda, e aí, quando eu entreguei as coisas, sei lá, no meio do segundo mês, as coisas que eu tinha entregado lá no começo do primeiro mês, já tinha algumas declarações vencidas. Aí ela falou assim, porra, você vai precisar tirar outra, dessa, porque venceu, só vale um mês. Aí eu falei, tirar outra? Com Photoshop bonito que eu tenho instalado aqui? aí o que eu fiz? Escaneei e alterei só a data das declarações, tá ligado? Aí eu, opa, segue novamente. E aí a menina, xablau. Porque o que ela tinha combinado comigo? Que era pra eu mandar tudo digitalizado primeiro, pra no final do processo todo, mandar os bagulho original. E aí eu comecei a fazer isso, pra ela ter tudo funcionando, e tipo, pro processo andar e tá em dia... Eu alterei, mano, uma página de declaração no Photoshop. Tipo, eu tinha declaração, eu podia pedir uma nova atualizada. Só que eu ia lá e falava, mano, se eu pedir vai demorar 15 dias pra sair uma nova. Eu vou alterar aqui a data no Photoshop e... Quando ela pedir a original, eu vou lá e tiro outra e é nóis, tá ligado? E, mano, aprovou tudo e tá. E ela Oi, só Evandro, tem digital. Agora que você contou isso, cara, morar debaixo da ponte nem é tão ruim, tá ligado? Não, mano, é então, coisa assim... pra caralho que os caras pedem. Puta que pariu. É louco. E vai uma grana violenta, maluco. Você tá pensando em comprar um apartamento, já desiste. Aluga que é mais fácil. Aluga que você Caralho. Só paga aluguel e já era. E você, Gabriel, você tem algum drible que você fez? Vários. Eu sou pique jogador cara, né, Diogo? Ah, só que não. Mano, não consigo lembrar, assim, de pronto de alguma drible que eu já fiz, mas, mano, milhares de dribles, né? Afinal, mano, quem nunca, cara? Nós é tudo brasileiro. É, faz parte, né? Faz parte. Que loucura, cara. Que... Esse não, mas o foda é que é assim, não é nada ilegal o que o governo Maranhão fez aí, tá ligado? Não. É, tipo assim, eles tiveram, né, que saúde acima de tiveram tudo, que dar uma volta, né? Tiveram... Também, tem uma coisa também, a mídia esquerdista, ela aumenta muito esse negócio de coronavírus, e todo mundo sabe, por exemplo, que esse vírus, ele só mata quem tá vivo. Então, é uma Pode coisa crer, que a gente tem que falar aqui. Os caras, Diogo, eu não entendo esse auê. Tava pensando esses dias aqui, ó, vê se não é no mínimo curioso. É no mínimo e esquisito. Se a gente para de fazer teste? Não ia reduzir o número de infectados? Óbvio. Eu concordo com você, é verdade. Então, mesmo. Isso aí os caras não pensam, caralho. Vão contratar nós pra resolver. É no mínimo esquisito, viu? É, mano? Morreu. Se falar morreu. Isso morreu mesmo. De corrida. É. Não e vai... tipo, aquele tropa de elite, pega tá ligado? Pega os corpos e joga no mar, é afogamento, cara. Talvez um pouco, aumente um pouco o número de mortes do afogamento, talvez, mas vai resolver o corona. É como diria aquelas páginas lá, Charlie Sheen frases, orgulho de ter hétero, tá ligado? É, só tem AIDS quem faz exame. Exatamente. Mano, não dá muita ideia, que o homem lá escuta e ele gosta desse negócio. É capaz do safado implantar esse sistema, né, mano? Tá ok, eu vou resolver aqui, ó. Saúde brasileiro. Olha só, sou ouvinte de podcast, tá certo? E agradece a gente ainda, tá ligado? Primeiro país do mundo a zerar o caso de coronavírus. É? 2 semanas sem testar ninguém, já era. 0 casos novos. Nós vamos ser condecorados lá pelo governo do Bolsonaro. Mas aqui, já emendando a minha notícia, quem realmente tá preocupado com o coronavírus é o glorioso prefeito Ailton. Ailton é o nome da cidade. É o nome do cara, cara. Caralho. Prefeito de Ailton, Illinois, nos Estados Unidos. E a notícia é o seguinte, ó. Prefeito Ailton... Que foi, Diogo? Ailton! Prefeito Ailton ordena que a polícia use a força para garantir quarentena. A esposa dele é achada em um bar. Parabéns! Felicidade, é isso mesmo. Resumindo, é isso. Ó. Tipo assim, o cara, o prefeito lá de Illinois, Estados Unidos, falou, chefe, pode ficar em casa e, caso não fique, a polícia pode descer a porrada. Aí a polícia falou, beleza, chefe, tudo nosso. Polícia já é um pouco truculenta, às vezes, sem precisar, imagina com o prefeito incentivando. É. Só que aí, a polícia na sua... A sua ronda ali de encontrar a galera e tal, encontrou ninguém mais, ninguém menos que a esposa do maluco, mano. Caralho, tomando velho. Tomando uma. Imagina, o chefe Wiggle, ele vira pro chefe Wiggle de lá e fala, chefe, Senta a porrada, vagabundo, bandido bom, bandido morto. Aí o chefe Hugo pega o zap, fala, fala, seu prefeito, tudo na paz? Aí o Ailton, opa, quem que manda? Então, a mulher do senhor tá aqui, pode sentar a porrada também? Caralho, velho, que loucura. Mas você viu que teve um recorte no Twitter que rolou algo parecido. Quer dizer, bem parecido, mas que é a menina, ela publicou, tipo, que ela tinha acabado de falar com o avô dela, eu acho, o avô, pelo WhatsApp, e gravando o áudio. E xingando, mandando o velho não sair de casa. Fica em casa, velho, tá ligado? E o velho, não, deixa comigo, deixa, vou ficar em casa. E aí, tipo assim, eles estão assistindo, tipo, sei lá, o Jornal Nacional mais tarde, e tá passando a reportagem lá. Com o avô dela passando de fundo, tá ligado? Isso tá rolando aqui também, velho. Os caras tão indo pra rua, tá nem aí, cara. E aí é bom que tem aspas deles aqui, do prefeito aqui, que ele fala: eu ordenei que a polícia a tratasse como qualquer outro cidadão que violasse a ordem de ficar em casa e garantisse que ela não tivesse tratamento especial. Imagina esse a noite nessa casa, que maravilha que foi, mano. Ele e ela trocando ideia, tá ligado? É. Dormiu no sofá. E, não, e vazou pra imprensa, né? Aí queimou, né? Tipo assim, exatamente, queimou. Exatamente, vai falar o quê? Isso aqui é o verdadeiro, o que que eu vou falar lá em casa, tá ligado? O que que faria vocês furarem a quarentena? Mesmo que o governo mandasse, não, vocês têm que ficar em casa. O que que faria vocês furarem a quarentena? Não, depende, o governo tá batendo nas pessoas? Qual governo? tá batendo. O governo tá batendo. É, Rússia? O governo do Ailton. O prefeito tá Ailton. Tigre. O prefeito Ailton é o nosso prefeito. E ele tá falando não, assim, sair pra rua, eu vou bater. Polícia pode bater? Nem fudeu. Polícia vai bater. Alguma fica coisa em casa, faria? Mano. Eu não saio não. iFood canta. Você saía, Gabriel? Por mano, vai ter alguma coisa. Que gosta de apanhar que ia sair. De propósito. Sadomasoquista? É mesmo, né? Mano, igual no Atman, caralho. Mas o cara do Atman lá que gostava de apanhar, do comediante. E aí termina a notícia falando aqui, ó, que a violação de quarentena pode provocar prisão de até um ano e multa de $2,500. É, Que na cotação de hoje em dia dá o quê? Uns dois Celta? O vídeo do cara correndo atrás do outro lá, naquele país que tem a multa de $1,500, não sei se é no Canadá ou na Austrália, não sei onde é que é, que o cara foi pego na praia, correndo, fazendo uma caminhadinha ali. Aí vem os policiais correndo atrás dele pra tentar pegar, e se pega 1.500 de multa, tá ligado? Eu acho que vai chegar nesse nível aqui no Brasil, né? Tá ligado? Chega se nada, pegar. Porque o Brasil é Brasil, mano. No bairro de vocês parou efetivamente? Você sai na rua e você sente assim, caralho, não, nada tá cheio, a cidade tá então, lotada. Então, mano, aqui em casa tá... Os caras... Tem um maluco... Eu ia falar que eu vou pôr a foto na capa, mas talvez seja expor demais. O cara era um boteco que tem aqui na frente. Acho que eu mandei pra vocês a foto. Mano, aquele botequinho de bairro safado. O mais cretino que tem, tá ligado? Uhum. Aí, beleza. Quarentena, tem que fechar, só pode ficar aberto que for essencial. O maluco não meteu umas frutas na frente, caralho. Virou um mercado de uma semana pra outra. Ó, você vê, bicho. Caralho, empreendedor é foda. Só pra ele ficar aberto. Então, estonto, só. É o sacana. É o Maranhão aí, versão da minha rua. E tá aberto. Tá, os grandes sites estão recebendo auxílio emergencial, né? Tipo assim, tá na capa dos sites. Sacos de limão, as abóbora. Mano, estonques demais. E aí você passa na frente, às vezes, tô indo no mercado, né? Uma das vezes por semana eu vou no mercado. Aí você vê lá dentro os caras bebendo, fi. A cervejinha velha de guerra, muqueada lá dentro do mercado. E na frente virou a mercearia. Mercearia e frutaria. Aham. Uhum. E pior, ele funciona 24 horas, esse caralho. Caralho. Você for lá 4 horas da manhã comprar sua laranja, você consegue. É, laranja, essa é a laranja que você quer comprar lá. Ô, vocês viram os caras tentando usar o auxílio emergencial no puteiro? Não, mano. É assim que o Brasil, ele anda é assim, né, Brasil? É pra Brasil tá nem... anda. Mano, eu vi a live do puteiro no YouTube, caralho. Com arrecadação pra coisas de necessidades carentes ainda. Caralho, velho. É, esse é o Brasil, né? Realmente. Não tem quarentena pro Brasil. Não tem quarentena, mas o que tem é o quê, Diogo? Desafio do intelecto da semana. E dessa vez, tanto eu quanto o Gabriel estamos mais curiosos do que os ouvintes, porque o Diogo pediu uns negócios estranhos hoje pela manhã. Mano, eu falei, primeira coisa que eu falei foi manda nude. Como ninguém quis mandar, eu falei, então vamos fazer diferente. Vamos lá, então, para o desafio do intelecto desta semana. É um desafio bem rapidinho, até porque nós estamos gravando no domingo à noite, e o cast tem que sair daqui meia hora. Estamos gravando domingo de manhã, dia 19 de manhã. Domingo de manhã. Diogo, o Vesgo lá com o meu nome, Luan Santana, por favor, imitação do Luan Santana. Oh, amor, eu amo... Não sei imitar, eu não faço a menor ideia. Só você fazer assim... É só fechar o nariz, Diogo. Você tampa o nariz, Muito bom. Fazer assim. E aí o seguinte, cara, em tempos de coronavírus, em tempos de muita preocupação, uma coisa que eu gostava de fazer muito lá na primeira rádio que eu trabalhei, era uma rádio piratinha, e aí a gente não tinha muito o que fazer, a gente fazia o nosso programa e no resto do dia, eu tinha 17 anos, tinha porra nenhuma pra fazer, eu ficava o resto do dia lá, então a gente fazia de tudo lá na sua primeira rádio que eu trabalhei, lá em 2002, cara. O ano do Homem-Aranha, o lançamento do primeiro filme. E aí, o que, que a gente fazia? De tudo. Uma das coisas... De tudo quer dizer, de entre tudo? Aspas. Uma das... Com roupa, então, né? Pô, com roupa. Essa rádio aí, mano. Com roupa, com roupa. Depois degringolou tudo, mas naquela época no era só com roupa. Mínimo esquisita essa rádio aí, hein, Diogo? É que eu era mais novo, né? Mas aí logo eu fiz 18 anos, aí deu tudo certo. E aí, o que acontece, cara? A gente começou a rodar os discos da Xuxa ao contrário. Nossa. Tá ligado, rodar? Meu Deus. Então, lá a gente tinha um toca-disco lá e a gente ficava rodando as paradas ao contrário. E eu te juro, não é zoeira, eu vou contar aqui agora, é verdade. A gente tava rodando lá um disco lá da Xuxa ao contrário e sabe o relógio de parede? O relógio de parede caiu, velho, na hora que a gente tava rodando. Eu pensei não que você é ia falar que o ponteiro do relógio também começou a andar ao contrário. É, Deus me livre, pensou voltar no tempo, né? E aí o que acontece? Não era isso não. Mas caiu no chão, a gente ficou com um puta medo. Então eu trouxe pra gente aqui, lembrando disso, o desafio do capiroto, vai ser o desafio do capiroto aqui no nosso Mosqueteiros Podcast. O que acontece? Eu pedi os caras pra responderem 6 perguntinhas. Calma, né? Citou a galera, que caras, caralho? Vocês dois. Então, você fala, pediu os caras, a turma vai achar que vocês estão pegando popular. Não, agora eu fiquei com medo. Eu tô falando aqui do desafio do capiroto. Tô conversando com vocês dois. Exato. Você levanta a ideia de que tem mais gente aqui comigo, eu fiquei com medo agora, caralho. Seu amigo imaginário. deixa eu deixar nominalmente, então, né? Com o Gabriel Góes. Não, o Gabriel de Freitas e o Evandro Góes. E aí eu vou trazer pra você aqui, então, esse desafio. O que acontece? Mandei 6 perguntinhas pra cada um, as mesmas 6 perguntas, e eles responderam, né? Então fiz 6 perguntas, eles responderam. Só que tem uma coisa. No meio dessas respostas de cada um deles, um trecho vai estar ao contrário. Então nós estamos rodando os podcasts ao contrário. Que? E meu cada Deus. Um de vocês tem que adivinhar o que ele falou. Então vocês têm que tentar adivinhar que resposta que ele deu, só que o áudio está ao contrário, né? A gente vai tentar ver se tem condições de vocês ouvindo ao contrário, vocês conseguem adivinhar o que cada um respondeu. Pode ser, não? Caralho. Beleza. Então vamos lá. A morte e já dá. A primeira pergunta... La morte. A primeira pergunta que eu fiz... foi o seguinte, essa é mais fácil, mas ó, não tá tão na cara não, viu, pra adivinhar não. Cuidado com o que vocês vão imaginar, porque realmente não tá muito na cara. Então lá, primeira pergunta, qual é o melhor jogo de videogame da história? Esta foi a resposta de Gabriel Góes para Evandro de Freitas adivinhar, vamos lá. O melhor jogo é Star Wars. mais uma vez. A morte, filha da mãe. Vamos lá, repete, Gabriel, deixa eu ver. O melhor jogo é Star Wars. Tá porra, você viu? Por isso que ele pediu. Sendo pra caralho, tá ligado? E aí, Evandro, qual que é a resposta do Gabriel? Overwatch, eu acho. Acertou. Porém, se fosse só ouvindo ele falar ao contrário, ele não ia saber nem fudendo. É, tá bom, mas eu quero ver então. Agora é o Evandro que vai responder, Gabriel, você tem que adivinhar, tá? Ah, se fudeu, já vou dar um spoiler, ó. Eu não falei Overwatch. Qual é o melhor jogo de videogame da história? Se você não adivinhar, a gente vai dando dica daqui a pouco. Vamos lá. Responde, Evandro. Qual o melhor jogo de videogame da história? Nunca descobri, né? Vai lá, Evandro. Responde mais uma vez. Qual o melhor jogo de videogame da história? Irna. Muito bom, mano. Qual que é, Gabriel? Candy Crush. Caralho, não. Você acha que eu respondi? Eu respondi sério, cara. Eu só não respondi Overwatch. É Stardew Valley. Você quer logo as dicas? Quero, porra, você é louco. Não dá. Então vamos lá. É só você dicas, pensar ao tá? contrário. É verdade. O Evandro respondeu, tá? Ele respondeu Super Mario Kart. Ele respondeu. Isso no caso não é dica, né? É alternativa, mas beleza. É alternativa. É Stardew Valley, tá? Tetris ou. All the Wilds. E aí também tem 4, não tem 3. É Tetris. Não, tá bom. Certeza? Exato. Certeza. Acertou, tá bom, vai. Valeu. Continua. Era muito curto, mano. Mas, mas ele tava com essas ideias aí de tirar o Overwatch do pódio. Não, mas Gabriel, olhando como o videogame aqui agora, esse jogo, eu até falo no resto do áudio pro Diogo aí. o que ele entrega e o que ele se propõe, Tetris é perfeito. É perfeito. E ele falou mesmo, não, é verdade. Não tem nada que você possa falar. Pois aqui podia ser melhor. E além, da, além de tudo, ainda tem uma música foda. Música tema foda. Qualquer um pode jogar, né? Aliás, é legal vocês justificarem mesmo a resposta no final. É mesmo, né? Vamos falar por que vocês... O Gabriel já, a gente já sabe que ele gosta de Overwatch, né? Mas é bom justificar mesmo, que realmente, né? Não, justificar nada, não. Justificar sim. O Tetris, ele... Se dá a tua avó pra jogar, ela joga. Não, e 5 segundos acertar, ela vai entender o que ele tem que fazer. Vai entender a mecânica, realmente. É. Vamos lá, então. Solta sua avó pra jogar Overwatch. É um bom ponto. É verdade. Mas e o... Nossa, mas o replay é nojento do Tetris, eu não aguento jogar. Mas enfim. Vamos lá, então, ó. Segunda pergunta que eu fiz pra ambos os dois, e é bom que você vai conhecer um pouquinho mais desses meninos que a gente ama, que a gente é apaixonado. Ah, que cuti-cuti. Quantos anos você tinha quando você deu o seu primeiro beijo na boca? Quantos anos você tinha quando você deu a primeira bitoquinha, né? A beijola. Então nós vamos descobrir agora. O Evandro tem que adivinhar o que respondeu o Gabriel Góes. Vamos lá. Eu tinha... Sunaizo. Tá, porra, o japonês. Caramba. Tá como? Peraí, ô, Gabriel. Gabriel, eu acho que eu não entendi, ô, Gabriel. Você podia repetir pra mim, por favor? Não deu pra entender. Vai, fala aí. Eu tinha... Sunaizo. Caralho, não dá pra saber, mano. E aí, mano? Dá pra chutar? Vou chutar, sei lá. 14. Errou! É, responde quê? Pra ele quantos anos você tinha, Gabriel. Tinha 12 anos. Mentira da porra, da, né? Da porra. Eu fingi que acreditei, né? Pedofilia, até quando? Oh, mas a menina também tinha 12 anos, até onde eu sei. Sério? Foi. Isso é você que tá dizendo, né? Mas tudo bem. E agora nós vamos fazer a mesma pergunta para Evandro de Freitas. Eu queria que você me dissesse, ô Evandro, quantos anos você tinha quando você deu sua... aquela bitoquinha deliciosa? Conta pra mim, deixa eu ver. Quantos anos você tinha quando deu na boca? Foi tarde. Caralho. O bom é que eu li todas as perguntas pra responder. Schnazet. Vai. Quantos anos você tinha quando deu na boca? Foi tarde. Schnazet. E aí, quanto? Oxi. Não, acho que foi... Porra. Tem uma dica do áudio já. 10? É verdade. Não, caralho. Pô, ele falou que foi tarde. O áudio falou foi tarde, e aí ele solta 10. Não, cara, mas porra, vai pra você 10 é tarde. Tarde da noite? Aqui pra mim 12 foi tarde. Mano, vai. 12 horas da manhã, 14, tá 14. Eu vou te dar a dica de novo. Não, errou. Errou. Quanto você tinha, Evandro? Pra caralho, 17. Caralho? 17. Meu ovo. Foi, era lerdíssimo pra essas paradas, filho. Eu também, mas porra. 17, outras épocas. Você é criança, eu sou um velho. Na minha época, filho, as meninas queriam brincar de boneca. E eu queria brincar de joguinho. Pô, mas até hoje eu quero brincar de joguinho. Tá brincando, né? Vai, Diogo, próxima pergunta. Pois é, desse modelo. Vamos lá, então. Pergunta 3. A pergunta letra 3. A pergunta da letra 3. Eu perguntei pra eles qual que é o melhor podcast da atualidade. O que é bem legal, que nenhum falou Mosqueteiros, e fica a denúncia aqui, Brasil. Mas o Gabriel, ele falou um podcast que é muito legal, e eu queria que você repetisse pra mim, Gabriel. Vai lá. Acho que o melhor podcast da atualidade é... O Meu Óculos é Brabo. Caralho! Meu Óculos é o quê? É isso mesmo? É. Fala mais uma vez aí, que não deu pra entender, Gabriel, vai. Acho que o melhor podcast da atualidade é... O Meu Óculos é Brabo. É brabo. É brabo, é brabo mesmo. Qual que é esse, ô Evandro? Mano, nem... Ele falou... O Show das Estrelas do Dalton V tendo G1. Caralho. Tem isso? Eu nem sabia que tinha. Boa dica. Acertou! Mentira, não é isso. Caralho. Não, não. Não é esse. Com certeza não acertou. Qual que é, Gabriel? Seu melhor podcast. Oi? Oi, tudo bem? Qual que é o... Tudo já é? Ah, é pra falar? Você vem sempre qual aqui. Qual que é o melhor podcast? É o podcast do Cauê Moura, o Poucas. Muito bem. Por quê? Por que ele é o melhor? Mano, porque várias entrevistas da hora sobre vários assuntos da hora é o que eu mais tenho escutado ultimamente, pelo menos. Muito bem, muito bem. E o Evandro, ele vai responder então pra gente agora qual que é o melhor de todos podcast da atualidade. Ele foi bem sucinto ao responder, que foi esse podcast aqui, ó. Eu gosto muito do Janet Zinou. Pô, esse é aí... Não, esse aí o Janet Zinou. O Janet Zinou é bom. Claro, qual que é o Vader Retro, né? Acertou! Não, não é mesmo, né, a pau, cara. Meu ovo. Não é mesmo. Vou pôr de novo. Eu gosto muito do Janet Zinou. Jarez Minou, você não conhece o Jarez Minou? Boa noite, internet do Cris Dias. Caralho! Sério? Sério? Porra! Aí é porque, sim, hein? Na moral, porque sempre que a gente joga, na moral, ele sempre fala muito bem desse podcast. Esse eu lembrei. Caralho, não, aí foi massa. Eu acho que eu respondi justamente isso. Boa noite, internet do Cris Dias. Foi, ele falou mesmo. Foi isso mesmo. Caralho, aí foi foda, hein? É. Aí você se conhece mesmo. Já beijaram na boca? Ainda não. Que pena. Aí o seguinte... Vamos lá, próxima pergunta, pergunta de número 4. Eu perguntei o seguinte, galera, nós também na quarentena e tal. Qual que é a melhor coisa pra fazer durante a quarentena? Você que é ouvinte do Mosqueteiro, não, como é que chama mesmo? Mosqueteiros? Soletrando. Você vai tentando adivinhar, Qual que é a melhor coisa pra fazer durante essa quarentena? É uma pergunta pertinente. E aí eu perguntei pro Gabriel, essa do Gabriel, ela é difícil. Aí que ele respondeu três coisas, Evandro, mas o que, que eu fiz? Eu deixei, ao contrário, só uma das coisas. Então, pelas outras duas... Vê se você consegue adivinhar que aqui ficou ao contrário, tá bom? Então, deixa eu ver, Gabriel. O que, que é bom fazer na quarentena? A melhor coisa pra se fazer durante essa quarentena, eu acho que é... Eita porra! E ouvir filmes foi a última coisa que ele falou. Não sei, se masturbar e jogar Overwatch, que é o que ele faz. Mano, é engraçado. Caralho. E nargas. Foi isso que ele respondeu. O engraçado é que o desafio está ao contrário e tá parecendo japonês, que fica ao contrário do Globo. Que fica ao contrário. Eita, porra. Globo é você que tá falando, né, meu patrão? É, da pizza chamada Terra. Coloquei a régua aqui no horizonte aqui, não vi nenhuma curvinha. Ficou retinho, né? Cara, no mínimo esquisito. E aí? Mas ó, eu acho que ele acertou, porque ele falou de jogar. Você falou disso, Gabriel. O que é bom de fazer na quarentena, Gabriel? Mano, eu não lembro o que eu falei. Aí, tá vendo? Nunca lembro. Eu sei o que ele falou. Ele falou comer jogos, assistir música e ouvir filmes. Foi o que ele falou. Caralho. Vou dar o ponto. Nunca ia acertar essa, tá ligado? É, o gigante, né? Mas vamos lá. O Evandro de Freitas, ele falou também o que é bom de fazer na quarentena. Eu quero... E foi bem sucinto mesmo. Deixa eu ver, Evandro. Dá o mesmo. Pronto. É só aí. Dá o mesmo azul. Dá o mesmo azul. Deixa eu ver, Evandro. Fala de Parece novo. Parece magia do Dragon Ball. É? Dá o mesmo. E aí? Pensa no que o Evandro responderia, tá ligado? Jogar videojogos? Não. O que foi que você respondeu, Evandro? Não fazer nada. Exato. Nossa, talvez eu não. A melhor coisa é não fazer nada. É, é verdade, dormir, né? Vamos lá então. Não, ó, mas falta é. Não, deixa eu justificar. Ah, porque sim. A gente tem uma coachalização do mundo aí, aonde o vagabundo fica nessa porra de. Ah, se você não tiver nenhum projeto novo na quarentena, sua desculpa é preguiça. Não é que você não tinha tempo. E porra nenhuma, vamos todo mundo vadiar. Porque, mano, essa porra é foda. Vagabundo fica nessa de tem que ser produtivo, você tem que fazer alguma coisa. E não, concordo, mano. Total, concordo. Você tem que fazer cara. Nada. Se você não tá com cabeça, você precisa ficar de boa pra minimamente colocar a cabeça no lugar nessa época. Fique de boa e vá assistir Big Brother. Isso é muito importante, mano, colocar a cabeça no lugar. Essa porra dessa cobrança, né? Porque, tipo assim, não. Você tá em casa, você tem que ser produtivo, você tem que fazer tudo o tempo todo. E não é assim que o barco toca. Às vezes o cara não tem... E, sim, e a gente já tá meio preocupado pra caralho com o negócio do corona, tá ligado? Não é porque agora eu tenho que aprender castelhano, tá ligado? Porque eu tô parado, né? Não é assim que a coisa, o barco toca, não é isso? Às 9 horas da manhã, aula de Libras. Às 11 horas, banho nos três cachorros. Às 12 horas, fazer almoço, tá ligado? Pessoal, mano, você é louco. Coloca a galera tá nessa, mano. Não, tá em casa, mano, né? Não faz nada mesmo, não, velho. Freio de mão, dá uma puxada no freio de mão. Não vou nem falar, aperta o freio um pouco. Puxa o freio de mão um pouco, porque... É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá, então, faltam duas perguntas. A próxima, qual que é a melhor série ou filme que você viu no Netflix? Melhor série, melhor filme, que é? Porque eu quero aproveitar essa quarentola aí, trabalho enquanto eles dormem. Aí, ó, o meu amigo nada. Gabriel Góes, ele respondeu que a melhor série ou melhor filme que ele viu no Netflix foi essa aqui, ó. Porra, a melhor série que eu vi foi Washing vs. Dead. Essa é boa mesmo, cara. Esse Washing vs. Dead, isso eu assisti muito, muito, muito. Queria até que você falasse mais uma vez, ô Gabriel. Porra, a melhor série que eu vi foi Washing vs. Dead. É boa mesmo, Washing vs. Dead. Qual que é, Evandro? Sei lá, Breaking Bad. Nunca, não! Mano, nem assisti essa porra, nunca nem assisti, tio. Não? Ah, a galera considera melhor, caralho. Qual que é, Gabriel, e por quê? É Dead 70 Show, velho. Na moral, é uma série... É tipo uma sitcom, eu já maratonei ela três vezes seguidas, mano. Humor piada. Não é honesta, é honesta. Dead 70 Show é bem honesta, tá ligado? Melhor do que The Office? Porra, eu prefiro. Mas eu entendo quem prefira The Office. Caralho, velho. Como é que fala um negócio desse? Evandro de Freitas, eu quero saber o que é... Qual a melhor série de todas, hein? Do Netflix, qual que é a melhor série que você já assistiu? Deixa eu ver, me conta. Cara pra caralho pra fazer, por isso que cancelaram. Ah, essa é a minha, Fonze, né? Fonze, repete pra mim que eu não entendi, mano. Cara pra caralho pra fazer, caralho, por isso que fica cancelaram. Fica muito diferente, é verdade. Fonze. Caralho, Fonze. E é caro pra caralho pra fazer, por isso que cancelaram Fonze, é, então, né? Porra, Fonze é o cara que escreveu Despacito. Fonze! Despacito! Vou chutar, ó. Vou fazer uma relação com Despacito espanhol, é La Casa de Papel. Mas não é nem fodendo, tá ligado? Toma, mano, você respeita a minha história, caralho. Vou perder minha. Mano, tá, pô. La Casa não, de eu Papel, chutei, tá ligado? Eu chutei. Vou assistir Marimar logo na minha vai, uma melhor série que você falou. Mano, La Casa de Papel é foda. Mas... mano, tem, vamos quarentenar, beleza. Mas La Casa de Papel. Eu acho ruim também. Eu tentei assistir a primeira temporada e não consegui terminar. La Casita de Papel é uma novela bonita. Narcos? Aí já não. Era mas também não é, não. Qual que é, Evandro? Conta pra porra. Nós. É Get Down, The Get Down. Sobre Get Down. Essa é fudida, Get Down, pô. Get Down, Get Down. Set me get free. Down, agora toda vez que eu vou gritar, a gente tem que fazer a música do Michael, né? Caralho, acabou foi afinado de... esse meu grito aí, hein? Foi bom, hein? Depois. Vamos lá, última pergunta. Desafio do Capiroto de hoje é pra gente conhecer um pouco mais desses meninos crocantes aqui do Mosquiteiros. E aí, eu quero perguntar pra vocês o seguinte. Se vocês pudessem dizer alguma coisa pro Presida, chega aí, um Presida chegou na sua lata, assim, e você pode falar uma parada pra ele. Fala, tá, é você aí, pode falar você aí, fala aí. E você pode falar alguma coisa pra ele. O que, é que você falaria? Aí o Gabriel falou pra mim que ele falaria isso aqui, ó. Boa noite, seu presidente. Será que eu poderia, por favor, sua voz não tá parecida com a minha, não, hein? Ah, mas foi você mesmo. Foi você. Mais uma vez, deixa eu ver se é o Gabriel mesmo. Caralho, mano. Boa noite, seu presidente. Será que eu poderia, por favor, mano, ouvi um sertanejo? É, ouvi um sertanejo. O que será que é? Que é isso, Evandro? Isso aí é... tomar no olho do seu cu. Não. Quase. Quase. É, tu vê que o cara nessa vai se fuder mesmo, né? Que era, Gabriel? Não, não, essa voz aí não é minha, não. Não, coloca não. O áudio original aí. Você é louco? Não vou falar isso aqui em rede. Então, peraí que eu vou pôr o áudio original, então, já que você pediu. Caralho. O áudio original, aqui está. Boa noite, seu presidente. Será que eu poderia, por favor, sua esposa? Mano, não é minha voz, nem fodendo. Como não é minha voz, mano? Sim. Não é minha voz, não foi eu que gravei isso aí, não. Caralho, onde você tá mexendo, mano? É, então. Mas não foi não eu, você, os caras imitam minha voz, eu vou fazer o quê? É, os caras é foda. Os caras, esses caras não tem voz, são espoletinhas. Não foi, ó, não tá bom. Foi eu que gravei isso. Foi não. É o Deep Voice agora aqui no Mosqueteiro, Deep Voice. Então vamos lá, o que, que é que você falaria pro Presida, meu querido Evandro de Fritz? Ele explanou uma parada aqui, um monte de coisa. O que, que será que ele falaria? Deixa eu ver. Se você pudesse dizer algo para o presidente, o que falaria? Falaria o Presida. Eu não falaria sério, pior que sério. Apesar da galera estar tá tendo uma resposta humorística, eu falaria. Chamava ele no... Já chegou onde você queria, patrão. Daí pra cima não tem mais pra onde ir. Fica lá na encolha, sei lá onde você mora. Passa da Alvorada, eu acho. Caraca, parei muito. Assiste Netflix. Mano, deixa os caras trabalhar. E aí? Assiste Netflix e deixa os caras trabalhar. O que, que ele falou, Gabriel? Deixa de falar merda, assiste Netflix e deixa os caras trabalhar. Ou é um para de chute. Fazer merda. Foi um bom chute, mas ele falou que ia falar sério. Ele disse que ele ia falar sério. Então, mas isso é algo sério. É. Ó, mas ó, leva em conta que ele falou pra assistir Netflix e tal, ficar em casa e tudo. E aí? É isso mesmo? Essa é a tua última resposta? Era aí, era, mas era isso aí mesmo, não era não? Também não lembro. Mano, acho que é isso aí. Come uma lasanha, vê o Netflix e... Caralho, valeu, era isso. Valeu, meu ele falou pede comida, ele falou. Aí acertou! muito bem, velho. Quer o áudio original do Evandro agora, não? Lógico. Era isso. Mas era isso mesmo, era... Ih, se bem que o dele ele mandou num áudio só, até eu achava que demorou um ano. Mas é isso, acabou. Desafio do Capiroto, você ouvinte, você conseguiu descobrir aí, ao contrário, o que que eles falaram? Inclusive, a gente vai agora mandar uma mensagem pra você ao contrário. Mentira, não vou fazer isso com o Edu, não. Mano, esse... Ah, Dick Manoel, que é uma das nítidas. Olha lá, fica... Ei, quem me dará a marcha desde o bebê. Ao contrário. Belo desafio, Diogo. Dá uma quebrada, principalmente quando nesses áudios que você colocou maiores, porque você tá entendendo, aí, puf, vem uma palavra que você vai... Caralho, o que tá acontecendo aqui? Dá uma bugada na sua mente. Não, e tipo assim, o Get Down virou... E tipo assim, não tem nada a ver, né, cara? Olha, desafio do capiroto. Faça o desafio do capiroto com a sua avó, principalmente se ela tiver ido embora, desta para melhor. O louco, tadinho. E para finalizar esse programa, vamos fazer as indicações da semana, começando com ele, Gilher. Muito bem, eu vou indicar nessa semana um canal no YouTube, o canal do Marco Antônio Vila. Tá ligado, o Marco Antônio, o canal do Vila, né? O Vila que era da Jovem Pan. Ele tinha voltado, eu acho que ele saiu Jovem de novo. Jovem Pan, Jovem Pan. Jovem Pan. La Muerte, La Muerte. E aí, cara, o canal dele é muito legal, porque principalmente pelas lives que ele faz, tá ligado? Ele faz umas lives e dá as opiniões muito fortes com relação aos temas que estão rolando hoje em dia. Eu sempre achei ele um cara muito ponderado, tá ligado? E quando eu digo isso, independente do lado político que você tenha. Então, eu já vi ele descer na traulitada no PT, tá ligado? Então, pra quem acha que hoje em dia ele é esquerdista, basta você ver as milhões de vezes que ele deu porrada no PT e agora tá sentando o cacete no presidente e tudo. E eu gosto muito da forma com que ele conduz, independente de um lado ou do outro. Eu gosto de perceber. Eu sou um cara que eu gosto de acompanhar falas que são, né, contrárias. Como é que é o nome que dá? Distantes um do outro. Opiniões divergentes, assim. Eu gosto de acompanhar. Exatamente. Isso, eu gosto de acompanhar e tal. E ele é um desses caras, assim, porque você... Então, mas essa época tá na quarentena, com saudade, né? Divergente, né, minha filha? Agora não dá não, né? Agora se você sair pra rua, a polícia vai deter gente. E aí o que acontece, cara? É desse modelo, e aí ele fala um monte de coisa legal e você acompanha as opiniões dele, tudo, você pode ou não concordar com elas, mas eu gosto muito da forma com que ele analisa a política e eu acabo me mantendo um pouco até meio informado, assim, tá ligado? Independente, se você não tá com medo de viés e tal, exclui tudo isso e pega as informações mesmo, que são informações bem ponderadas, que ele fala sobre economia, como é que funciona, o que é os dados, combatendo fake news, por exemplo, então dados que são inverdades, ele vai lá e pá, e dá a informação correta. Eu acho ele um grande jornalista, eu sou muito fã dele. Então, o canal no YouTube, canal do Vila lá, Marco Antônio Vila, ele tem vários vídeos diferentes, e tem muita entrevista, tem entrevista lá com vários candidatos a presidente, todos aqueles, né, fazem entrevista, mas o que eu acho legal é essa questão da live, que ele pega o tema do dia e compila ali em 12 minutos ali a informação sobre aquilo, então você fica bem informado com um cara que eu acho bacana. Então, a minha indicação dessa semana é o canal no YouTube do Vila, Marco Antônio Vila. É, a gente falou disso aqui em indicações do passado, como é satisfatório você consumir conteúdo de alguém que você sabe que não tá falando bosta, né? É. Que tem um preparo, seja de esquerda ou de direita, o Diogo bem falou aí na sua indicação, mas você fala, pô, esse cara aqui, ele sabe o que ele tá falando. Ele me transmite credibilidade quando ele fala isso daqui. Sim. É muito bom, cara. Porque você vê que, né, o cara não tá só explicando o final do Vingador. E não tá bostejando, né? Tipo, exato. Assim, tem uma linha do tempo ali. Porque, e hoje em dia acontece muito isso, né? O cara pega uma informação desconexa, uma informação que nem existe, e ele faz um puta vídeo falando sobre aquela coisa que é uma mentira, uma bobagem. E aí os trouxas vão lá e caem, entendeu? Então quando você pega um cara que ele tá pautado mesmo na informação, mesmo que você não concorde com o que o cara tá dizendo, é uma forma de você se manter informado, tá ligado? Eu acho bacana, eu gosto muito dele falando, acho que vale a pena. E você, Gabriel? Cara, a indicação que trago essa semana é muito mais um aviso, né, do que uma indicação, porque o que acontece? Como a gente tinha falado no começo do episódio, o pessoal que faz freelance, principalmente o pessoal que era microempreendedor e tal, não músicos tá conseguindo trabalhar. E tudo, né? É, o pessoal que, mano, não tá conseguindo renda nenhum de jeito nenhum, tipo, e não pode sair de casa ainda com essa pegada do coronavírus. O governo tá fazendo uma parada muito legal, que é o seguinte, é o que é chamado vulgarmente ouvinte, preste atenção nessa frase, ouvinte, preste atenção nessa frase, que ela vai ser dita pouquíssimas vezes na história atual do Brasil. O governo está fazendo uma parada que é muito legal. Fecha aspas. Aproveite este momento, porque ele é raro. É, na verdade é meio que obriga... Enfim. Não vamos criticar, né? Também, mano. Tá fazendo o que tem que ser feito? Tá, mas pelo menos antes disso do que nada. É, antes disso do que nada. Do que continuar com... Igual eu falei lá quando eu vejo treta com um balde de gasolina e volta, caralho. Pelo menos fez alguma coisa. Exatamente. E eles estão ajudando as pessoas que não estão conseguindo renda agora nessa crise com o que é vulgarmente chamado de Corona Voucher, né? Que é um auxílio que vai ser pago aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, os autônomos que contribuem para o INSS e também os beneficiários do Bolsa Família. Que é o seguinte, um dos requisitos para você receber esse auxílio é você ter a renda de até meio salário mínimo, que é R$520 ali, mais ou menos, ou de até 3 salários mínimos na família, que vai dar uns 3 conto e pouco, tá ligado? Então, se você recebe entre essa faixa aí, você vai conseguir receber esse auxílio que vai de 600 até R$1.200, pra, tipo, dependendo da pessoa, tá ligado? Aí a gente vai deixar aqui os aplicativos, que é um do iOS e o outro da Google Play, que é o aplicativo que a própria Caixa fez, que você vai lá, coloca seus dados e eles vão analisar para ver se pode ser aprovado para você receber, né, esse auxílio. Você aí que não está conseguindo ter a sua própria renda. O governo vai dar uma forcinha para você durante 3 meses. Ah, legal, hein, cara? Isso é muito bom mesmo, principalmente igual você falou, pessoas que não têm renda nenhuma, né? Nesse momento, a hora que para tudo, o que que tem pra se fazer, né, velho? Nada, né? É foda, né, mano? Então, porra, mano, isso aqui é muito legal. E tá em aplicativo, assim, também é legal, Diogo, porque às vezes o cara não precisa, mas ele pode conhecer alguém que precisa. É. Então, tanto no aplicativo ali, às vezes o cara sabe mexer mais em celular e tudo mais, manja de baixar, configurar e etc. Ele pode ajudar alguém que não tenha tanta familiaridade nesse processo de fazer a solicitação e ver se vai ser aprovado ou não. É, porque, tipo assim, é difícil, mano, porque como é um negócio por aplicativo, a gente mora no Brasil e sabe que também não é todo mundo que tem condições de ter um celular ou internet, né? Então, tipo, mesmo que a maioria dos ouvintes saiba dessa informação, mano, é muito importante a gente transmitir, tá ligado? Ouvinte, você conhece alguém aí que, tipo, não sabe mexer direito, assim, na internet, ajuda essa pessoa. E isso leva a uma discussão interessante também, que é aquilo, né, que a gente tava até comentando aqui em off antes de começar a gravar o podcast, que é o pessoal, mano, que tá... É o nego que não precisa do auxílio e tá pedindo e arrombados. Tá sendo aprovado. Arrombados. Impressionante, né, cara? Que loucura, né, velho? Onde é que chega o brasileiro, né, bicho? É, porque tem gente que precisa, não consegue pegar, e tem gente que não precisa e tá conseguindo pegar. Então, é mano, vamos colocar a mão na consciência que a gente tá passando por um momento complicado. Boa, velho. Boa dica. Boa dica, boa dica. E você, Evandro de Freitas, o que você vai indicar pra nós? Então, falando em momento complicado, já fazendo um semi-gancho aí com a indicação do Gabriel, vou fazer uma indicação, talvez seja um pouco nepotismo, mas eu tenho uma amiga que trabalha com criação de sites e cuida de redes sociais, o famoso social media, que faz essas coisas aí de internet, gerenciamento de página digital e etc. E ela pediu pra eu dar uma divulgada no trampo que ela faz, que é isso. Então, assim, o cara tem um pequeno comércio que tem que fechar, não tá conseguindo vender, ele não tem estrutura pra vender online. Ela consegue botar rapidamente um site no ar e criar o e-commerce pra esse cara. E normalmente esse tipo de coisa seria muito cara pra ser feita. Não seria tão acessível assim. Só que, devido à crise e tudo mais, e por ela trabalhar sozinha, ela que efetivamente coloca a mão na massa e faz, sai bem mais em conta. Então é o mesmo esquema. Se você tem alguém que você sabe que tem loja, ou algum negócio, ou você, sei lá, você mesmo tem alguma lojinha e quer colocar sua loja no Facebook ou no Instagram e tudo mais... Vai estar o link aí no site. Eu falei, ó, você tem certeza que vai fazer isso? Pode ser que alguém zoe, espero que não zoe, porque é sério. Mas ela pediu pra deixar o número do WhatsApp dela. Tá a indicação aí no post desse site. E aí eu fiz o linkzinho lá que eu vi que é bem fácil de você fazer. Ó, vou mandar pra vocês no grupo aí, dá uma clicada. Se vocês tiverem com o WhatsApp web aberto. Ops, link errado. O cara manda um link do Xvideos. Manda o Dropbox com a piroca pra fora. Em cima. Então, acho que eu mandei o link do Diogo, eu tava colando na... Mas olha que foda, ó. Tem um API do próprio WhatsApp, que você faz um link, aí o link, quando clica, já manda uma mensagem direto pra pessoa. Caralho. E aí dá pra você... Que loucura, velho, que massa. Escrever o textinho, tá ligado? Sabia disso não. Tem até um Olá Camila, né? Exato, aí vai. Oi Camila, não podia falar. Oi Camila, é Joker no palhaço. Se colocar o textozinho ali já preenchido, ele já manda. Então, não falarei o telefone dela aqui, porque, enfim, eu quero que entre em contato, só que realmente tá interessado. Mas se você estiver interessado em alguém que diz, que eu falei, quer criar uma loja no Instagram, ou no Facebook, ou tem redes sociais, mas não tem tempo pra gerenciar e tudo mais, toda essa parte de social media ela cuida, e e-commerce também, indica aí, manda uma mensagem e tudo mais, porque, cara, às vezes é isso. Semana retrasada mesmo, eu perdi mó tempão. Perdi em traça, né? Porque eu me propus a isso. Ajudando um cara do grupo do condomínio aqui, porque ele queria migrar um site de onde ele trampava pra outro servidor, caiu isso no colo dele na quarentena, e o cara não sabia nada, mano. E era um monte de coisa facinha, porque o que eu sei também disso é o básico pra colocar um site no ar. Tanto que você vê lá o site dos Mosqueteiros, ele é basicaço, tá ligado? E feito em WordPress, que é as paradas tudo prontas. Mas aí tem gente que precisa, sei lá, trocar uma imagem de um site e não sabe, tá ligado? Porque não mexe com isso, e precisa capitalizar o negócio e etc. Então, se você precisa desse tipo de trabalho ou conhece alguém que precisa, tá aí na postagem o link com o WhatsApp da Camila. mandei mensagem pra ela. No passado a gente já trabalhou junto, ela faz um trampo super foda. É mó preocupada com marketing, como a marca vai aparecer na internet e tudo mais. Então fica aí a indicação nepotismo da semana. Tentarei fazer mais, porque é um momento bom da gente ajudar quem precisa também, com a pouca audiência que a gente tem aqui. Então, mano, eu acho que a gente pode usar esse espaço pra... Nessa de movimento de comércio local, tá ligado? Se vocês tiverem amigos aí que fazem coisas e tudo mais, e a gente começar a trazer pra cá também aqui, nesse momento, eu acho que é uma boa. Boa, hein? Muita boa, muito boa ideia. E achei bem interessante, cara. Muito legal. Bom demais. E pra finalizar, qual que é a frase da semana, Diogo? Au! Tum, tum, au! Tum, tum. Ele tava carregando, com certeza. Caralho. Gabriel, tem alguma frase? Que droga. Mas, sério, e o foda é que você sacou. Cara, né? O negócio é o seguinte. Quando o Chris Rock era pequeno, ele... Não, falando sério, ele morava no Brooklyn. Ele era uma pedrinha. Ele morava no Brooklyn e ele não tinha condições. Brooklyn. Ele tipo, assim, realmente ia conseguir fazer um... Começar a trabalhar com os negócios de stand-up dele, mas ele não tinha condições. Comecei a trabalhar com esse negócio de stand-up. Exatamente. Até um dia que ele foi na padaria tomar café. Eu tava vendo isso aí no YouTube, achei sensacional. Ele foi na padaria tomar café e ele viu do nada, assim, ele viu do nada o Michael Jackson, velho. Ele falou, oi, Michael, tudo bem? Eu sou muito seu fã. O Michael virou pra ele e falou... Au! Caralho. Ele viu ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Elon Musk. Aí ele criou um carro. Vai, a gente tem que fazer algum desafio baseado nisso, hein, mano. No gritinho do Michael. Então é isso, ouvinte. Lave as mãos. Se der, fique em casa. E até semana que vem. Podcast resgatado por Lorde Rania. Bateu o dedão? Bateu o dedão. Caralho, se deixar vai 10 minutos.